Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Sejam bem-vindos à 43ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui dois convidados, o Júnior do Baú Pirata. Olá, pessoas. Para deixar a coisa um pouco mais equilibrada entre paulistas e cariocas, nós trazemos também o Diego. Olá. De onde você é, Diego? Então, onde é esse Diego? Pois é, cara, eu tô despatriado, né, cara? Não tem mais podcast, eu sou o cara aleatório aí que vocês pegaram no Skype e botaram aqui. Achamos na rua, tava sozinho com fome. Largado, bunda descoberta. Mãe, ele me seguiu até em casa, né? Vou ficar com ele. Então hoje nós teremos bastante notícia interessante, como o trailer do Super 8, nova obra do J.J. Abrams, filme de Riddick com sinopse revelada, Will Smith e o Homens de Preto 3. Meu, sério mesmo que colocaram a notícia do Zoolander 2 é cancelado. Filmaço. Novo filme de X-Men também com o diretor. Teremos também Walking Dead com dois nomes no elenco. E ainda nós teremos também a obra de Neil Gaiman disponibilizada em preview de PDF. E muito mais depois dos e-mails. Xuxato. Nerd Mail. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops referentes ao programa 42. E aqui estamos com Alan Polar. Olá, amiguinhos. Depois de tanta choradeira do Oliver e do Guizão, estamos eu e o Susi aqui para gravar os e-mails também. Não é choradeira não, a gente tinha se acostumado com a solidão. Oh. Susi, dá um beijo grego nele, hein? Vem aqui, Susi. Pela meu cu. É o Rock Polar, cara. Então vamos agora direto falar sobre os nossos grandes parceiros da Rádio Animix, que passam o nosso programa da semana todas as terça-feiras às 10 horas da noite, e as reprises acontecem segundas e quartas às 8 horas da manhã, e às quintas-feiras 22 horas, 10 horas da noite, também tem reprise do Nerdrops. Cara, não, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Devir, cara, Lucas Fernandes, caras mandaram o livro do Jogador 2, do D&D 4ª edição. Fala aí, Guizão, o que você achou? Eu tô babando nele até agora. É, vocês não vão sortear. Ainda bem, ainda que sortear o caralho, meu filho, você tá maluco? Ainda bem que ele é todo envernizado, né, cara, então dá pra babar à vontade esse livro. Cara, que puta acabamento que tem esse livro, velho, eu fiquei maluco de ver aquilo. Cara, vai ser útil demais na campanha que eu tô mestrando, deu até vontade de jogar, né, Polar? Pô, vamos começar, cara, vamos armar de jogar lá no tradicional. Quero ver quem joga build. Eu vou chamar o Marino, vou chamar o Coelhato, vai ser foda, cara. É isso. E aí a gente também tem que agradecer ao Maurício que tá enviando pra gente aí algumas centenas de meias do Meias Deva, e essas meias estão bem bonitas já, e o pessoal aí a gente vai sortear entre os ouvintes. O Nerdrops aquecendo seus pés no inverno, olha que bonito, da cabeça aos pés com o Nerdrops. E qual que é o endereço da loja? O site pra quem quiser entrar é www.meiasdeva.com.br. É isso aí, Guizão, vamos aos e-mails da semana? Vamos! Mas eu acho melhor, já que a questão é e-mail, pô, eu acho melhor você falar no singular, viu? Pô, você tá brincando que a gente só teve um e-mail. Um e-mail do Eduardo Costa, 31 anos, São Paulo, SP. Se tenho uma certeza é que o filme do Thor vai ser muito bom. A Marvel não está errando nos seus filmes. Gostei muito do Incrível Hulk, pena que a bilheteria foi bem pequena. Apesar de ter dado lucro, merecia sorte melhor na sua arrecadação. Quando a Sony divulgou o reboot do Homem-Aranha e nos mostrou a mudança de direção dessa nova produção, tenho uma certa impressão de fracasso. Porém, sempre existe a possibilidade do filme ser coeso, palavra coeso agora, fazendo parte de todos, e quem sabe faça os fãs do herói bem felizes. Já, Tropa de Elite 2 deve ser um diferencial do primeiro, contratar uma equipe americana para cenas de ação. Olha, Polar, confere? Você tá falando, tá conferindo, cara. Vai ser voltado mais para os fãs de filmes policiais do que a crítica contida no anterior. Não sei porque as pessoas acham que filmes produzidos no Brasil, se não forem dramáticos, não devem ser levados a sério. É o caso das primeiras críticas do filme Segurança Nacional, com o Thiago Lacerda. Faço questão de assistir esses dois no cinema. Se derem certo, podemos ter umas produções voltadas para os fãs do gênero de ação. Valeu! Esse foi o e-mail do Eduardo Cosso, um grande ouvinte nosso, e de N Podcasts. É isso aí, um abraço para o Eduardo Cosso. E nós temos, por acaso, alguns comentários no nedrops.com? Comentários a gente também não teve muito, veja só. Mas teve alguns bem fundados. Eu acho que sabe o que é, Polar? Eu descobri porque a galera não tá muito escrevendo e-mail, nem comentando. Tá todo mundo no chat roulette, cara. Todo mundo mostrando o saco. Tá uma puta falta de sacanagem, sem fim. Vamos aos comentários da última semana. Primeiro aí, temos o comentário do Davi Orempula. Ele foi aquele cara que teve first, sabe? E isso aí. Aí teve os outros também. Sacanagem. Bem, a gente recebeu bastante comentário falando sobre o download, né? O pessoal querendo que o download volte. É esperar que volte mesmo, né, Guizão? Opa, Deus quiser. Posso dar um spoiler do download? Não. O comentário do Cosmins, que sempre deixa pelo menos a sua opinião uma vez a semana, né? Ou Xin. E mesmo Xin, que... Xin, gente, ultimamente, né? Todas contra mim. Se a Marvel Studios mantiver o nível dos Supremos como vem acontecendo, o Hulk deve ser sim o vilão do filme dos Vingadores. Dead Space é para quem tem corrones, porque é de um cagaço inacreditável. Dinâmico, Guizão. Não seria Dínamo Escarlate? É que ele ainda não ouviu o nome do cara que eu falei do vilão do Demolidor. Ai, meu Deus do céu. E este cast foi uma puta falta de sacanagem, hein? Abraços. Eu vou fazer um negócio sucinto hoje. Vamos agora para as nossas notícias da semana. Notícias da semana. Simbora pro cast. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. A franquia Rambo pode ser dada como encerrada, olha só. Já tem diretor e data de estreia de novo filme do X-Men. Zoolander 2 é cancelado. Quem se importa, né? Personagem de Homem de Ferro 2 aparecerá no filme do Capitão América. Novo filme do Reed que tem sinopse revelada. O Will Smith fecha acordo com Homens de Preto 3. Nessa sexta-feira, com a estreia do Homem de Ferro 2 lá nos Estados Unidos, apareceu um trailer muito interessante, que é a nova obra do J.J. Abrams, em parceria com Steven Spielberg, que vai estar na produção, e o nome do projeto é simplesmente Super 8. Ah, potencial, hein? Cara, que trailer... O trailer promete, hein? Qual que é o plot? O pessoal fechou uma parte da Área 51, e eles estão levando um monte de coisa em vagão de trem de Nevada pra Ohio. De repente, cara, surge uma caminhonete arregaça na frente do trem. Aí sai tudo voando, explosão, quatro, e de repente tudo focado num vagão que tá sendo demolido por dentro, cara. Na verdade, a porta tá aberta, sendo aberta por dentro, na porrada. É, cara, você imagina o que tá lá dentro. Filme do Incrível Hulk. É. O que é interessante, porque todo mundo achava que o próximo projeto do J.J. Abrams era o Cloverfield 2, né? Será que vai ter alguma relação? Uma coisa que ninguém leva em consideração é que esse Super 8 é baseado em fatos reais, né? É, na Segunda Guerra Mundial eles levavam coisas assim de Auschwitz pra outros lugares. Humor negro. Puta merda, cara. Vai pro inferno, velho. Como que faz isso disso? Humor negro é que nem perna. Alguns tem, outros não. Mas, cara, eu fico preocupado porque é mais um mockumentary, né? Vai ser mais ou menos a visão que a gente vai ter agora de um garoto de 13 anos que vai filmar em cima de uma Super 8. Nossa, você tá brincando que é isso? Sério? Pelo que eu andei ouvindo, é mais ou menos isso, entendeu? E até como forma de lembrar os primeiros filmes que o Spielberg fez na infância e tudo mais, em Super 8, etc e tal. Por isso que o nome é Super 8. É, porque o J.J. Abrams já tinha falado que ele ia fazer isso, né? Uma parceria com o Steven Spielberg, e que o filme ia ser meio que uma homenagem a ele, né? E com o Júnior falando isso aí, de que voltando ao começo da carreira do Spielberg, faz todo sentido. É, só basta saber como isso vai ser levado, né? Porque se vai gravar em Super 8 mesmo, a qualidade vai ser meio tenebrosa do filme, né? Mas se você olhar a qualidade do trailer, já dá uma noção, viu? Ah, mas é uma câmera de celular filmada dentro de uma tela de cinema. É um horror. Só tem a explosão maneira pra caramba. Mas a qualidade tá ali, tá horrível. Tu não vê nada, é tudo preto. O que eu acho que pode ser feito é se adicionar precisar dos filtros depois, né? Ah, com certeza, né? Ah, não vou filmar tudo em Super 8, porque eu sou maluco, né? Porque muito provavelmente o nego vai querer fazer em 3D, não sei se dá pra fazer 3D com Super 8. Nossa, vai ser bonito, vai ser noise pulando na tela. Vão ter pixels na sua cara, assim, olhando. Pixel vai ser bonito, um quadrado, né? Não, nossa, imagina só, se no Cloverfield já tem o pessoal já que passou mal, sem ser 3D, sem nada, o pessoal passando mal porque a câmera ficava balançando mais que o cinegrafista chamava de Parkinson, né? Ficava balançando o troço da câmera. Você imagina, então, em Super 8, cara. Vai ser uma maravilha se for 3D, então, neguinho. Vai ter que dar o óculos junto com o saco de vômito. Exato. É o balde de pipoca e o balde de vômito. O problema é confundir os dois, né? Mete a mão no saco de vomita no de pipoca, depois come. Bom que você tá reciclando, né? Ai, vai estar tudo crocante mesmo, né? Próximo, pelo amor de Deus, cara. Que nojo, velho. Let's put a smile on that face. E a Legendary Pictures, né, é responsáveis por alguns grandes filmes da Warner Bros. Aí, como 300, o Batman e a porcaria do Superman, oficializou em março que o filme do Godzilla vai voltar para as telonas. Surgiram na internet algumas imagens aí, né, do que poderia ser, até o presente momento, o rosto do novo Godzilla. O último filme foi dirigido em 98, né, pelo Roland Emmerich, e também em 2004, pelos japoneses que não gostaram da versão do filme americano. Bom, pra quem não sabe, né, se alguém não sabe o que é o Godzilla, a criatura surgiu em 54 e tem o nome de Godzilla. E ele foi criado pelo diretor japonês Ishiro Honda e vai atacar os Estados Unidos mais uma vez aí em 2012, a estreia do filme. Atualmente a Warner Bros. Está procurando alguns roteiristas. Ou seja, já tem o Godzilla, já dizem que eles vão voltar, mas não sabem nem o que fazer ainda. Eu achei mais parecido realmente com a versão japonesa, bem mais, claro, do que a do Roland Emmerich. Será que eles vão ter aqueles poderes retardados japoneses também? É porque esse cara, ele me lembrou um dragão, cara. Sabe? Comum, assim. Tá com uma cara de Hydra, sabe? Tipo a Hydra que mata em God of War, sabe? Ele tá com uma cara de Dragonzord. Meu Deus do céu. Cara, ia ser foda se no meio do filme aparecesse os Power Rangers pra lutar contra o Godzilla. Ia ser foda, não, cara. Aquele puta suspense e de repente você escuta... Meu Deus do céu. Mas, cara, eu acho o seguinte, eu acho que tinha que ser uma produção americana, mas com um diretor bizarro japonês, entendeu? O Godzilla só é bom, só entrou pra história assim, que a gente conhece, por ser tão bizarro gravado pelo japonês. Os Godzillas americanos não são bons. Vê vídeo, desenho animado e o filme, né? O melhor de Godzilla é o zíper atrás, né, cara? É, tem que ser aquela coisa bizarra mesmo, mal feita, tosca. Não tem que ser filme levado muito a sério, que nem fizeram aquelas minhocas gigantes em Chernobyl, entendeu? Aquilo ali não tem nada a ver. Você acha que tinha que Lego tinha que se preocupar menos em adaptar e mais em ser igual ao japonês? É, porque a graça do Godzilla é aquela bizarrice de ser japonês. É que nem o Spectrum Man, pra quem já tem mais de 30 aí, que viu aquela bagunça lá. É bom por ser tosco, não é bom porque é um bom filme, entendeu? É uma porcaria de filme, mas é tão tosco que fica bom. É isso mesmo, caras. Então vai, Junior, canta a musiquinha do Spectrum Man, vai. Ah, não. Aqui eu tô falando que é isso. Tô lembrando do Spectrum Man. Aê! Vai virar vinheta. Let's put a smile on that face. E pra quem tem mais de 30 anos e gosta de Rambo, tem aí uma má notícia. Rambo 5 não vai acontecer, já que o site Deschisme afirmou que o Sylvester Stallone declarou a Empire que a chance do filme do Rambo 5 acontecer é de 1%. É engraçado, porque ele mesmo que falou, né, que ia ter um quinto Rambo. É, mas ele falou, cara, antes dos Mercenários. E ele comentou que pode não acontecer um Rambo 5, mas que ele quer um novo Mercenário. Sacanagem, eu tava mó animado pro Rambo 5, cara. Ah, cara, mas eu acho que pela declaração que eu tinha lido dele aí, que dizendo que ele achava que deu um fim pro personagem que nem ele deu no Rock, entendeu? Eu acho que tá legal, entendeu? Chega, ele tá me dando. Ele tá aparecendo uma tia velha no Rambo já. Não, eu concordo que o Rambo 4 tem um desfecho legal, sabe? Mas aí, como ele disse que tinha o 5, eu falei, ah, então tá, né? Vamos esperar. Eu já tinha criado um hype. Agora ele vai lá e corta. Na daqui a pouco ele corta o Mercenários 2 também. Eu tô achando que isso aí foi pressão, velho. Eu acho que foi pressão. O cara deu um peido, quebrou o pescoço, mas não vai gravar. A idade chega pra todo mundo, né? Não, deu maluco, mas eu tô achando que ele queria finalizar a série, aí o estúdio começou a encher o saco pra ele gravar o quinto. Só que eu acho que ele viu que até o plot do quinto já tava meio forçado, que o cara nem ia começar a formar, fazer aquelas historinhas de experiências com... É, super soldados. Isso, soro do super soldado no Rambo. Não, né? Pro Rambo perseguir, cara, pelo amor de Deus, né? Não, ia fazer um mercenário também, né? Porque iam botar uma tropa junto com ele, entendeu? equipe junto com ele pra combater os super soldados. É, porra, a gente já viu isso já em algum filme, né? Ah, qual é a graça do Rambo com tropa? Rambo é legal só ele sozinho, cara. E essa é aquela historinha dele com uma galera ensinando eles a ser foda que nem ele, um monte de moleque tapado, sabe? Porra. E aí eles têm um musical. Já pensou Rambo musical, velho? Que bizarro. É bom que os solos seriam tudo da metralhadora, né? The Gatling Solo. Esse negócio de solo com metralhadora eu conheço aqui no Rio de Janeiro como funk. Cada um tem o muito. Rambo que merece, né, parceiro? Ah, o bom é isso, né, cara? Rambo 5 não vai acontecer, mas pelo menos Mercenário 2, que tem muito nego foda, tá garantido, né? Os Mercenários aí estreia dia 13 de agosto e vai chegar aí, aqui pro Brasil lá pra outubro. Vale lembrar que Os Mercenários tá de Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steven Austin, David Zayas, Gisele Thier. Ah, Gisele Thier, né, cara? É muito gostosa. A Carisma Carpenter, uma cara de... Tá bem. Nossa, me dá um tapa na cara e me come. E aquela Gary Me Daniel... dá um tapa na cara e me come? Você vai falar isso pra ela? Não, ela... Ah, pô. Tá. Se eu falar pra ela, cara, não tá errado. Tá friamente. Terry Crews. O Terry Crews só vai participar pra cantar. Make me way downtown, sabe? Ah, só. E o Mickey Hurk. Cara, tem um grande potencial de merda e de um filme foda do caramba, né? Ao mesmo tempo. Pode ser uma grande merda como pode ser um puta filme. Eu acho, cara, que a crítica vai falar que é ruim pra cacete, mas quem for assistir vai sair delirando do cinema. Eu tenho a mesma opinião, cara. Que nem falaram do Rambo, né, cara? O Rambo é uma maravilha. Eu nunca tinha visto ninguém se liquefazer fazer com a metralhadora, bicho. Coisa nunca. Linda. É o mangá do Rambo, cara. Mangá, nego não tem osso, tá ligado? É pele e sangue. Então, é um tiro, voa, muito louco. Cara. O cara é uma bexiga, né? Qualquer coisa ele estoura e é sangue pra tudo que é lado. Exato, é uma bexiga de sangue, cara. Let's put a smile on that face. Bom, o novo filme do X-Men tem diretor e data de estreia confirmadas. Como noticiado nessa segunda-feira, o diretor de Kick-Ass, Matthew Vaughn, estava em negociações finais para assumir o leme do novo filme da franquia Mutante, cujos direitos estão em poder da Fox, o X-Men First Class. Já foi anunciado uma data de estreia do longa, que vai chegar nos cinemas em 3 de junho de 2011. Vale lembrar que a história foi concebida por Bryan Singer, o diretor de X-Men 1 e 2, que atua como produtor ao lado de Lauren Shuler Donner, que também produziu X-Men Origins Wolverine e Simon Kimber. Esses dias aí, mudando de assunto totalmente, mostrou umas imagens da Megan Fox já no set de gravação de Transformers 3, né? O cara recebeu rápido os brinquedos esse ano, hein? É. Filha da... Tem nada a ver com a notícia, porque você não morre, Sussi. Eu tava falando de Bryan Singer. O que isso tem a ver, louco? Bryan Singer, Michael Bay, pau a pau, tá ali. Bryan... Tem B em algum nome, né? Motivo pra falar da Megan Fox, né? É que no meio aqui eu li que tá em direitos, então o poder da Fox. Foi por isso que eles falaram. Ah, ô, boa. Salvou o maluco ainda. Obrigado, gente. Obrigado. Nada. Bem, história concebida por Bryan Singer, ok, ponto positivo. Agora, Lauren Shuler Donner, X-Men Origins Wolverine, pelo amor de Deus, né? Quem acha que esse filme é só uma bosta, levanta a mão agora. Eu já levantei a minha, já desde o 1, cara. O 1 já não gostei muito, mas eu engoli. O 2 já não dá, cara, entendeu? Meu Deus do céu, o Wolverine, então, meu Deus do céu, que filme tosco. Magai faria melhor. Levanta a mão quem vai achar uma bosta. 5 membros. É porque o diretor, ao que parece, pelo menos até agora, em tudo que a gente viu em Kick-Ass, pelo menos nos trailers é bom, né? Vamos ver se ele sabe amarrar o filme como um todo. E pelo jeito a Fox tá gostando do que tá vendo. Porque pra chamar o cara pra X-Men... Ah, cara, aquela história, a Fox tá ganhando dinheiro, entendeu? Não quer saber se o filme é bom ou se é ruim. Vai um bando de maluco, vai lá assistir mesmo, só de graça. Até a gente vai chegar a falar mal e vai lá ver, né? O último filme, o X-Men Origins, ele foi um filme mais que trouxe mulheres pro cinema do que homens, né, cara? Porque a maioria das pessoas que gostaram foram as mulheres que foram ver o Wolverine lá, seminu. Não fala assim que o Oliver gostou. Olha só. E ele não dá. Não é assim, não é assim. Não é assim. O Oliver gostou do Ryan Reynolds seminu. Nossa! Ai, como é bom zoar que ele não tá aqui. Mas que filhos da p. Lembre-se que eu não estou aí, mas eu estou editando, bando de corno. Ô Polar, põe no post essa foto que eu estou te mandando por e-mail aí do Guizão e Sussi em momentos íntimos. Não mexam com os carecas. É então é isso, né? Agora resta esperar, porque pra 13 de junho de 2011, tô achando que tá meio em cima aí. Então já já vai começar a aparecer nome de elenco, vai começar a aparecer o roteiro pronto. Vai vazar o roteiro em algum boteco. Com certeza, vai ter alguém bêbado lá, aí nego vai pedir o roteiro de volta, entrar com o processo, aquela coisa maravilhosa, né? Let's put a smile on that face. E para os fãs do Ben Stiller, saiu aí não é uma má notícia, não é uma boa notícia. O Zoolander 2 foi rejeitado pela Paramount. O que acontece? O Zoolander só foi rejeitado porque o orçamento do filme ficava em mais de 40 milhões. Como eu disse, não que tenha sido cancelado, foi colocado na geladeira. Porque a Paramount diz que ainda quer prosseguir com o projeto, mas ela não quer gastar mais 40 milhões com o projeto. Nada mais justo, né? Pô, pega esses 40 milhões, investe no Nerdrops, que o resultado vai ser mais positivo que o Zoolander. Investe no baú pirata que vai ser melhor. Investe na outra, na luz volta, ó. Cara, investe em bola 7 belo, pronto. Nada como ser prático, né? Pô, mas veja bem, será que compensa fazer um filme que custou 28 milhões pra ser feito e arrecadou 60 milhões no mundo inteiro? Cara, mas aí tá, essa arrecadação foi total ou foi só a bilheteria de cinema? Não, foi a arrecadação da cinema. É, porque esse tipo de filmes aí, ele arrecada muito DVD, né, cara? Tem gente que adora essa porcaria desse cara aí, que eu detesto ele, eu acho ele... Ô, não fala mal dele, velho. Não, ele é muito ruim, bicho. Ele é muito ruim. Você já assistiu Quem Vai Ficar com o Polly? Vai ficar com o Polly? Não. Cara, tem uma das cenas mais asquerosas que eu já vi na minha vida nesse filme. É aquela hora que ele tá jogando basquete e ele vai de cara na barriga do outro e esfrega em câmera lenta. Nossa, cara, que cena asquerosa, velho. Ah, ele já fez algum filme sério? Acho que não, que eu lembro. Não, de cara. Pô, Trovão Tropical, o cara fez Trovão Tropical. Ah, fala sério. Sério pra caramba, né? Não, mas o Junior falou que o cara... Pô, Trovão Tropical é bom pra caramba, cara. Cara, se eu falar assim, é bom pra caramba ter muita gente lá pra dar, pra fazer par junto com ele, entendeu? Então é toda hora, é um bate-bola ali entre os atores. Na verdade, não é um filme pra ser levado a sério, é um filme super engraçado, mas não é só ele. Ele, como âncora de filme, é horrível. É um troço. É a mesma coisa. Uma Noite no Museu é bem legal. Me deixa que você... Fãs do Ben Stiller, um membro. Mas, cara, eu acho que, por exemplo, os filmes dele, dublados, salva muita coisa. Eles conseguem botar ele como o melhor ator dublado do que legendado. Ele, legendado, ele é muito fraco. Ele sei lá, eu não gosto dele como ator. Acho cara, mas aí, muito ator americano aí, a gente só engole aqui no Brasil porque é dublado, cara. Que olha, e tem muita piadinha também, aquele Jonas Brothers também são esculpidos, né, no filme e tudo mais. Aquilo, filme é muito tosco esse filme, meu Deus do céu. Vamos para outro filme. É, vamos, senão o Sussi vai chorar. Próxima notícia. Let's put a smile on that face. Bem, como muitos sabem, né, o ator John Slater, do seriado Mad Men, apareceu em Homem de Ferro 2, no papel de Howard Stark, e ele tá fazendo o papel do pai de Tony Stark, né, só que pelo jeito não vai ser a única aparição dele dentro do projeto dos Vingadores da Marvel. O Jon Favreau tava dando uma entrevista ao pessoal da MTV, e ele disse que o personagem do Slater, né, o Howard Stark, vai marcar presença no longa-metragem do Capitão América, e ele disse que vai ser uma coisa assim, né, vai mostrar ele começando os negócios, vai mostrar ele envolvido no esforço de guerra, muito parecido com aquele industrial Howard Hughes, que é o famoso aviador do Leonardo DiCaprio. Eles, inclusive, até falaram, né, por ser o filme do Capitão América se passar na Segunda Guerra, o ator não vai ser o mesmo, né? Será que vai ser o Leonardo DiCaprio? Sabe que uma coisa que me broxou pra caramba no Homem de Ferro 2 foi no final ele morrer e ser substituído por um Skrull. Caramba! Cara, se isso for verdade, você vai morrer de uma forma tão dolorosa. Eu te ajudo. Tu não tem mais noção do risco que sua vida tá correndo. Let's put a smile on that face. E o site Bloody Disgusting disponibilizou a sinopse do novo filme do Riddick. Vai ser intitulado As Crônicas de Riddick, Dead Man's Talking, que conta com a volta do Vin Diesel ao papel principal e também na produção. A sinopse é o seguinte: traído pelos seus pares e deixado pra morrer em um planeta, Riddick luta pela sobrevivência contra aliens predadores e se torna mais poderoso e perigoso do que nunca. Que homem mal. Tá louca. Nofa. Logo, caçadores de recompensa de toda a galáxia descem ao planeta para caçar o Furiano, só para se descobrirem peões de seu grande plano de vingança. Com seus inimigos bem onde ele quer, Riddick desfere um ataque furioso de vingança antes de retornar ao seu mundo, Furiano, para salvar da destruição. As Crônicas de Riddick, né, tem estreia nos cinemas em 2012, com a direção de David Turley. Os nomes confirmados até agora no elenco, além do Vin Diesel, são Joel Williams Gonzalez e Carl Urban. Eu fui consultor desse filme, eu ensinei ele a stalkerar foda. Se alguém tem competência técnica pra ser stalker, esse é você, cara. O cara assusta o maníaco do parque, você tem noção? Cara, Eclipse Imortal, na minha opinião, é melhor que o segundo, cara. Ah, cara, eu nem vi o segundo, porque o primeiro já foi uma porcaria tão grande. Eu cheguei, foi na época da locadora ainda, né? Isso era vídeo cassete lá, 2000 alguma coisa, comecinho de 2000. Aí a menina chegou, não, que tem um filme aqui maravilhoso, que é de ação, que não sei o quê. Eu falei assim, ah, então dá aí, deixa eu pegar, cara. Eu fiquei com um ódio mortal da mulher, cara. Que filme ruim aquele primeiro dele. Bom mesmo é o jogo. Exatamente. O jogo vale a pena. O 2 é meio chatinho, mas o 1 é foda pra caramba. O 2 é aquele... É o remake do 1 com aquele extra, né? Com um extra de quase 10 horas, né? Sim. Puta, não tem nem o que falar, cara. Olha como que o nego tá esperando bem o filme. Cara, depois que ele fez aquele filme lá do... Que fica protegendo a família lá, trocando fralda e fazendo escambau, é o melhor filme dele, que ele é babá. Operação Babá. Operação Babá, cara. Depois daquilo dali, cara, é altas confusões pro resto da vida. Ô, Sussi, Operação Babá, cara. Sem dúvida. Porra, mas o Vin Diesel, ele é muito musculoso, né, cara? Peitoral? Olha o peitoral aqui, olha o bíceps. Paga o peitoral. Ah, é próximo, por favor. Let's put a smile on that face. E é isso aí, galera. Parece que Homens de Preto com Smith 3 vai ser feito em 3D, né? Tá previsto aí pra 25 de maio de 2012 o MIB 3 e já é uma coisa anunciada pela Columbia Pictures. Estão definidos também os produtores Walter F. Hart e Larry McDonald, que estiveram presentes no MIB 1 e 2. Assim, falando em reincidência, Barry Sonnenfeld, diretor dos dois primeiros filmes. Então, assim, tá toda a galerinha, né? Tá toda a trupezinha pra fazer aí o MIB 3 em 3D. O legal é que vai ser MIB 3D. Hoje em dia eles estão nessa coisa, né? De ela social, o terceiro filme é 3D, né? Uma coisa aí também que é legal, o Will Smith vai voltar fazendo o Xota nas telonas. E aí eles ainda não têm certeza quanto ao Tommy Lee Jones. O Z, ele foi preso recentemente por roubo numa loja, um negócio assim. Que Z, maluco? O Z era aquele O chefe dele. E alguns outros nomes que estão no elenco são o Sacha Baron Cohen, que é o Borá, e o Bruno. O Bruno é aquele filme do Pintinho que canta. E Jermaine Clemente, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas a produção vai começar aí entre setembro e dezembro desse ano. E provavelmente os filhos do Will Smith estarão. Meu Deus do céu, sério? Ah, cara, ele bota. Ele é tipo Sarney, ele bota a família pra trabalhar. Se não tiver o Tommy Lee, cara, esse filme vai ser uma porcaria, porque a cara dele de turrão é o que salva o filme. O filme fica bom por causa dele, esse contraste entre os dois. O que salva o filme é o Frank. Tem que ter o Frank. Se tiver o Frank, tá legal. Frank. Não, mas as negociações com o Tommy Lee Jones estão avançadas, viu, cara? Vai aparecer tanto... É muito provável que apareça tanto o Tommy Lee Jones como o Agente K na atualidade. Fala, filha da puta. Estão avançadas. Ele já recusou 3 vezes e os caras não param de insistir. E assim como o Josh Brolin deve fazer uma versão mais nova dele. Agora, resta saber se vai ter uma viagem no tempo, ou se por acaso vai ter uma fenda temporal e o bicho vai aparecer no presente, as duas versões juntas. Ou vai ter um vídeo mostrando como era no passado, né? E se tratando do Homem de Preto, né? Não é de se duvidar, porque as tramas dele sempre giram em torno de alguma coisa bem estapafúrdia, né? Eu gosto do Homem de Preto, tanto do 1 do 2, cara. O 2 é mais fraquinho, mas o 1 é muito bom. É legal ter um filme dele em 3D, porque é aquele filme que você vai lembrar dos filmes 3D da sua infância, né? Que coisas jogavam na sua cara, né? Não é que nem Avatar, que você vê o fundo lindo. O Homem de Preto vai ser aquele filme que vai voar gosma em você, vai voar sangue, vai voar monstro, vai voar todo mundo em cima de você. Vai ser 3D pra isso. Jogar tudo na sua cara. O primeiro eu lembro de ter gostado. Agora o segundo eu não consegui terminar de assistir, cara. Dormi 2 vezes. Ô, louco, cara. Muito legal. Apesar de ter a gostosa de lingerie lá, mas só isso não sustenta, né? Nossa, velho. Aquela gostosa de lingerie. Ela fez uma cagada na cara dela, que ela fez uma cirurgia na boca, nossa, mas parece que encheram os lábios dela de fezes e infeccionou. Ah, tipo o Mickey Herc, sim. Tipo o Mickey... Não, cara, ela... o Mickey Herc perto dela é bonito pra caralho. Cara, Meg Ryan, cara, tão bonita. Acabou com a cara dela botando aqueles lábios. Parece um, sei lá, não sei classificar aqueles lábios que ela tá agora. Coringa? Boca de bozo. Não, Coringa perto de longe, cara. Tá com um bozo ali, sei lá, pode ser aqui. Boca de câmara de trator. Tá horrível, cara. E a Lara Flynn Boyle lá. Isso. Nossa, olha o Diego na eficiência aqui, ó. Ela parece que tá com hemorroida na boca, cara. Tá vendo só? Que bizarro, né, cara? Hemorroida na boca. Hemorroida na boca. Sabe ela quem tá que ela tá lembrando? Courtney Love. Meu, você tá zoando que é ela. Sério, cara. Aí, ó, não precisa mais do Frank no filme, cara, se ela tiver. Você tem mais maquiagem pra dizer que é ter, cara. Puta que pariu. Que dó, velho. Não é possível. Ela estourou em algum acidente aí, cara. É que nem aquele cara, o que era careca agora, que fez o... Essa porra de filme agora, que fez o Con Air. O... Nicolas Cage. Nicolas Cage, cara. Ninguém fala pra ele, cara, essa implante de cabelo tá horroroso. Tira esta merda, raspa, fica careca. Entendeu? Que você agora... Opa, tem filme... mais um pro fã-clube do Nicolas Cage aqui. Cara, você... eu vejo o filme do Nicolas Cage, eu presto mais atenção no cabelo dele, entendeu? Ou que aquele coisa lá, que eu não sei se é peruca, se é implante, do que o próprio filme, entendeu? Que você fica vendo a moita andando pro lado pro outro, cara. Parece ridículo. Um gambá morto na cabeça. É, cara. É que nem ridículo. Ele tem um amigo que fala assim, malandro, raspa isso que fica melhor, entendeu? Bota, não sei lá, faz qualquer coisa. Assume a careca. Bem, então se vocês querem ver como que ficou a Lara Flynn Boyle e a Meg Ryan, cliquem no link aí no post do Nerdrop. E Viagem para o Inferno. Dia. Televisão. E pra todo mundo aí que gosta de zumbi e essas coisas e seriados, Lauren Holden foi aquela atriz do Nevoeiro. Puta, é muito triste esse Nevoeiro, é muito ruim esse filme, caramba, né, cara? Caramba, ela não fez Silent Hill? Né? Cara, a gente só lembra de uma pessoa pelos filmes ruins. Cara, ela foi contratada aí pra fazer parte do elenco de The Walking Dead e ela vai ser a Andrea, uma mina que sabe usar rifle e essas bagaças e tal. Além dela, também já foi contratada aquela ruivinha que era médica lá, aqueles do Prison Break, que eles fingem que cortam a cabeça dela, mas era fake, sabe? Isso antes do... É isso, antes do Scofield morrer no final. Spoiler, né, filho? Caramba! Bota alarme de spoiler de cabo a rabo aqui. Já tem aí algumas pessoas no elenco. Essa mina aqui, a Sarah, que eu não sei o nome dela, mas ela deve estar no meio aqui. Então vamos lá. É Andrew Lincoln, Jeffrey Damon, John Bernthal e Sarah... e a Sarah? A trama é criada pelo quadrinista Robert Kirkman e o quadrinho é publicado aqui no Brasil pela HQ Mania. O projeto vai ter 6 episódios de 1 hora. As filmagens vão começar em junho em Atlanta. E é isso, cara. É um seriado que eu tô esperando particularmente. Eu acho a história muito boa do HQ e, bom, terá pra ver, né? Cara, eu só acho que a gente tá sendo bombardeado com muito filme de zumbi, muita coisa de zumbi. Tá muito um em cima do outro, aproveitando que o outro fez sucesso, entendeu? Ah, cara, nada pressa, então tô valendo. Seriado, eu não conheço muito de zumbi, não. Dead Set, tem uns que trataram, passou zumbi, mas não merece ser mencionado, tipo, aquele lá que... O Supernatural é bizarro, né? Mas o... É muito bizarro, mas eu gosto pra caramba, né? Mas quando ele trata de zumbi, é meio escroto. Mas aquele que o garoto faz o papel do Van Helsing, é o Van Helsing, acho que é a britânica também, a série, também tinha um zumbi também. Ah, mas sinceramente, eu prefiro que eu ser bombardeado por zumbis do que por vampiros, que eu já tô cansado de vampiro, cara. Ah, cara, vampiros que brilham tá foda mesmo, isso aí... Por isso que prefiro zumbi. Quando botarem um zumbi que brilha, que vai ficar foda. Mas o zumbi que brilha é mais natural, cara, um zumbi brilhar. Tem gente jogando muito Left 4 Dead. Entre outras coisas. E o último episódio do Lost vai ter uma extensão. Os criadores do programa filmaram tanto material pro desfecho que pediram à rede ABC mais 30 minutos no dia 23 de maio, quando os mistérios da ilha, enfim, serão revelados, né, na teoria. Então, o episódio vai ter 2 horas e meia de programa e ele vai começar às 9 horas e vai até às 11h30 lá nos Estados Unidos. Antes, no dia 22... Essa é uma extensão de tempo, eu pensei que era um cabo com ilha. Ah, é, passando no meio da ilha, né, seu maluco? Vai ser um widescreen esse. Ligando lá as bobinas. Antes, no dia 22, a emissora vai exibir de novo o primeiro episódio da série, com comentários sobre o vídeo. No domingo, dia 23, às 11h30, começa o especial Lost The Final Journey, seguido por Jimmy Kimmel Live, Aloha to Lost, à meia-noite. A sexta temporada de Lost é exibida no Brasil pelo canal a cabo AXN. Cara, eu vi uma notícia que nesse programa programa do Jimmy Kinnell, eles vão botar os outros finais que eles gravaram já pra Lost. Então, pro pessoal que quer saber, até deve sair depois aí o finalzinho no YouTube, alguma coisa assim, porque parece que eles gravaram 4 finais, alguma coisa desse tipo, só vai usar um, e durante esse programa Aloha to Lost, né, eles vão passar os outros finais. Acabou a série, né, cara, vai viver, Lost ainda vai viver muito ainda, de cenas cortadas e extras, e finais extras. Depende de como acabar, cara, depende de como acabar. O vídeo de Arquivo X, cara, que foi o maior hype na época, entendeu? Foi um sucesso absoluto, mas acabou tão mal, que fizeram um filmezinho medíocre agora há pouco, entendeu? Ah, cara, mas só que o Arquivo X é diferente, né? Ele já tava se arrastando há muito tempo. Ah, cara, e você até agora não saber qual o nome do desgraçado do Mocho de Fumaça? Isso pra mim é arrastar, entendeu? Diz o nome, bota Manuel, Joaquim, acabou a história, segue o ritmo. O Monstro de Fumaça chama Loki. Bob Marley. Então toma esse spoiler na cara quem não assistiu. E qual é o motivo deles passarem o primeiro episódio antes? Será que... Talvez seja porque vai ter muita analogia, né, cara? Porque desde o começo da série eles falaram que muitas das respostas estavam no primeiro episódio, só que ninguém percebeu. Deu desde o começo isso. Aí uma coisa realmente que eles sempre comentaram isso. As respostas se encontram, muitas das respostas se encontram desde o começo e ninguém percebeu. Então vai ver que eles vão fazer essa ligação, entendeu? Mostrando o primeiro com o último. Eu só fico preocupado, cara, com essa história de mostrar primeiro e último, fazer essa analogia toda com o final do jogo lá do Lost, né, cara? Que se for aqui... que pariu, né? O jogo do Lost tem ligação direta com a série? Não tem ligação nenhuma. Aí que tá. No começo era pra ter, não era, Diego? Pois é, mas Paulo, acho que eles desistiram disso. Não tem ligação nenhuma. Tanto que o jogo, cara, não tem ligação nenhuma mesmo, sabe? Sei lá. E o que acontece? No final do jogo, tu começa tudo de novo, sabe? E se fizerem isso com o seriado, vai ser uma porcaria, cara. Não, você começa tudo, olha só, mas já tem uma relação disso. Você começa tudo de novo, só que você modifica o começo. Porque a mulher que havia morrido lá no começo do jogo, né, que você sabia que ela tinha morrido, ela volta e tá lá desde o começo do jogo com você e antes ela não tava, né? Ou o futuro, o passado paralelo aí, o presente, sei lá, como é que seja isso, se quiserem, a realidade alternativa, o que quer que seja. Então, cara, eu fico preocupado. E aí pode ser uma jogada pra Lost 2, né, cara? Com começo diferente, novas respostas, novas perguntas. Mas não vou fazer um negócio desse, cara. Não vou ter coragem de fazer um negócio desse. Games. E essa semana, Guizão, a gente não vai falar sobre games, né, velho? O pessoal tá reclamando. Não, a pauta tá ruim, que não sei o que, não sei o que lá, e mimimi, papapá, tá falta de sacanagem, Guizão, se não acerta um nome de ninguém da Marvel, a gente resolveu cancelar a parte de games. É, a gente não vai mais falar sobre games, cara. Chega, né, Sussi? Chega de games. Eu, o Oliver, o Guizão e o Polar não falaremos mais de games. Então é isso, cara. O negócio é deixar pra quem entende aí, quem entender que fale, né? Então é por isso que a parte de games é um oferecimento de... Now Loading! Então toca aí, André, aí, rapaziada da poltrona. 3, 2, 1... Vamos lá para o nosso bloco de notícias sobre games com a pessoa mais entendida do mundo sobre o assunto, o Fred. Vamos lá, Fred. É isso aí. É, mas antes que vocês pensem, o download não voltou. O que a gente tá fazendo aqui, em primeiro lugar? Pois é, cara. Nós somos convidados pelo pessoal do Nerd Drops para preencher essa lacuna gamística. É, porque, na verdade, eles estavam pensando, pô, a gente precisa de um pessoal que entende de games, assim, para poder lá das notícias de games, poder dar uma comentada. Eles não acharam ninguém, então eles chamaram a gente. Exatamente. Como não tinha ninguém disponível, nós estamos aqui para cumprir essa tarefa. Como nós não precisamos editar, né? Nós vamos ficar aqui gravando por aproximadamente 2 horas. Óbvio. E eu queria deixar claro que todas as defasagens sobre o conhecimento do mundo dos games que eu possa vir a ter são naturalmente supridas pela minha capacidade de improvisar. Então não tem problema nenhum com essa gravação. Aliás, eu fico feliz em saber que é sobre games, porque eu não sabia que era até pouco tempo atrás. Não, é sobre games. Fred é sempre muito antenado nos assuntos. Do que acontece, né? Na blogosfera e tudo mais. Mas é, enfim. enfim, é muito bom voltar a falar sobre games novamente. Tava com saudades de comentar sobre... Você parou de falar sobre games enquanto você não tava gravando? Não dessa maneira, não dessa maneira... Não para pessoas que você não conhece. Exatamente, não dessa maneira pseudo-jornalística. Antes de mais nada, o que vocês têm jogado de lançamento? Cara, eu não joguei nada. Tô jogando Bayonetta. Eu tenho jogado muito Left 4 Dead. No... Left 4 Dead 2. 2 com o modo multiplayer, que é muito legal, muito foda. E ainda estou jogando Batman 3D, alucinado com essa tecnologia. Com óculos de papel. Com óculos de papelão, cara, é muito foda. Você é... Não me empolgo, cara. Eu não me empolgo em jogar jogo 3D. Ah, cara, é porque você ainda nunca teve um óculos de papelão na sua casa. Você nunca passou uma batedor de cabeça, Diego. Não, mas já bateu uma dor de cabeça em mim, já. Cara, que é o Fernando. Explica a situação aí melhor, então, o que tá acontecendo. É a edição de o Game of the Year, né, do Batman, que lançou esse ano, com o super evolucionado 3D. Super evolucionado óculos de papelão em 3D. Tem o óculos do Batman e do Coringa. É, exatamente. Não vem com, vem com dois óculos. Mas peraí, você tem mesmo? Sim, eu tenho. Ah, que perdedor. Só que não é o óculos modernoso, não, Fred. É aquele anos 80, sabe? É. Olha só pro Fernando, cara. Ele tem aquele óculos. Que loser. Ponte aí, né, cara? Nossa, cara, que uma lente roxa e outra verde, sabe? Ai, eu tenho muita vergonha. Ainda bem que eu moro sozinho aí. Ninguém me vê jogando. Mas, ô, Fernando, eu tô sabendo que você tem jogado um jogo que causa muita inveja nas pessoas ultimamente. Pessoas que não podem jogá-lo. Que é o beta do Halo Reach, né, velho? Do multiplayer. Exatamente. Toma essas pessoas que não tem Halo DST, Diego. Te odeio. Ah, sim, cara. O Halo Reach, né? O beta do Halo Reach, que agora é 3 de maio, né? E, cara, é muito legal, muito divertido. É o beta só do multiplayer mesmo. Tem alguns modos novos, né, de jogo. O que mais chama atenção primeiro são as classes novas, né? Que eles aboliram os itens que a gente tinha, né? Que o Diego lembra. É, parte de escudo, ou de camuflagem, etc. Eles aboliram esses itens e criaram classes, né? É classe de armadura. 4 classes. Você tem a classe de sprint, né? Que você pode dar uma corrida. Eles correm mais rápido. A classe... Scout. É, um scoutzinho, né? Que, na verdade, são poderes. Você não... As armas mesmo não mudam, né? É uma habilidade a mais. São poderes ou são caveiras que você ativa? São uma coisa tipo? Não, são poderes. Poderes da armadura. Mesmo? E aí tem esse que você consegue correr mais rápido por determinado tempo. Tem um de camuflagem. Já tinha um item de camuflagem antes, né? No Halo. Agora a gente tem a habilidade da armadura. Você fica invisível por certo tempo. Você tem o escudo. Você consegue ativar o escudo, regenera o seu escudo e dos seus amigos e você fica invencível por um tempo. E o mais legal, que é o revolucionário, né, do Halo Reach, que é o jetpack. E, cara, é muito divertido, cara. É a parte mais divertida. O que eu acho estranho é que, tipo, o Halo Reach, ele não é um jogo, não é uma continuação. Ele é um prequel da série. Então ele tá contando coisas no início. E, cara, tem uma porrada de coisa agora nova que você vê que não tem no 1, 2 e 3, sabe? Então eu acho mais tecnológicas. Não, mas ao mesmo tempo você tem algumas armas que tem no Halo 1, 2, 3, que não tem ainda, né, no Também isso, né, parece que agora tem até uma sniper de Needle, né? Sim, tem algumas armas diferentes e tem até algumas coisas que de jogabilidade mesmo, por exemplo, agora você não vai poder mais ter duas armas, pode segurar mais duas armas, só pode segurar uma. Duas armas é dual wielding, né, que é pegar duas armas uma em cada mão, você não vai poder mais. Isso foi uma inovação que começou no 2 também, no 1 não tinha isso. Ô Fernando, mas a classe, ela é só da habilidade, né? Tipo assim, não é como Team Fortress que você pega o Scout e já tem um pacotinho de armas lá e... Exatamente, é só essa é a habilidade nova que você vai ter, que você pode ativar, que é específico de cada classe. O resto tudo continua mesmo. Aí outra coisa que mudou, que o pessoal tava reclamando muito, que eu também não gostei, é porque por essas novas habilidades, essas novas coisinhas de jogabilidade, essas pecuinhas novas de gameplay que eles têm, eles mudaram também o layout do controle. Pra todo mundo que tava acostumado com o Halo 3, com o Halo DST, mudou a parte do melee ataque, o ataque de mão, né, a porradinha que você dá, mudou o botão, mudou onde você recarrega também. Aí, cara, isso eu acho um saco. Parte da porrada passaram pra onde você recarregava, então... Enfim, eles mudaram o layout porque a gente não tem mais os itens que tinha antes, né, que antes tinha botões pra usar os itens, não tem mais. E também ao invés de item, você agora ter o poder. Que vai ter de gente indo pra um stealth kill e recarregando a arma no momento mais crucial possível. Joguei muito o Halo Reach, né? Até consegui me acostumar mais ou menos. E outro dia depois eu joguei uma Halo Night com o pessoal, com o Halo 3 multiplayer, e eu me perdi todos os controles de novo, sabe? Isso que é um saco de mudar controle, velho. Cara, esse problema é que você tá acostumado com uma coisa, aí até você pegar o jeito, é uma merda. E depois você vê que tem a possibilidade de você voltar atrás ainda, então fica uma confusão. E tipo assim, depois que você vai jogar com o pessoal, se você errar, ninguém acredita. É. Sabe, que foi pra acidente. Então, eu não acredito que o Fernando errou pra acidente. É igual tu chega, vai chegar na frente do cara assim, vai dar uma porrada nele, tu começa a recarregar a arma, né? Sim, exatamente. Mas, ô Fernando, então, veredito final, porque eu ouvi duas de fontes diferentes, coisas bem distintas. Tipo, tem gente que fala que deixou de ser Halo, e tem gente que fala que tá voltando às origens, e esse é o Halo maroto, o Halo de raiz, o Halo moleque. O Halo True, né? É. O Halo arte, né? É o Halo arte. O que você acha, veredito final aí do Reach? Impressões. Tipo, eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, porque eu peguei o Halo só a partir do Halo 3, né? Uhum. Mas eu posso falar que ele realmente tá muito diferente de Halo 3. Pra jogabilidade, você tem que ter outras estratégias pra você poder atingir os inimigos, porque além de não ter os itens, ter a parte de classes, você também não sabe qual é a classe do seu inimigo até ele usar o poder, então você tem que ficar considerando algumas coisas, assim. Eu acho que ele inovou no que a gente tinha antes. Ele inovou as partes de classes, as partes de até os modos diferentes que tem de jogos, né? Tem uns modos diferentes legais, assim, que você muda completamente o jogo ou o jeito que você vai passar a jogar o jogo. E eu gostei. Eu achei que foi uma boas mudanças, mas aquela coisa que você tem que se adaptar, né? Você tem que pegar o novo jeito de jogar Halo, porque não é a mesma coisa. Uma coisa maneira que eu tava vendo nos vídeos, um modo novo que tem, que é um... É tipo um Capture the Flag meio bizarro, que você mata, vai matando os inimigos e vai pegando caveirinhas, né? E aí, se alguém te matar, dá tipo Sonic, né? As caveirinhas saem, assim, e o cara pode pegar as caveirinhas. Quando você mata alguém, cai a caveira dele. Aí você pega e você vai coletando caveiras e você tem que entregar as caveiras em um certo ponto da fase, que vai mudando de tempos em tempos. Uhum. Aquela coisa, quando você tiver capturado 5 caveiras, se alguém te matar, perde elas e mais a sua, e a pessoa vai te pegar. Uhum. É muito divertido e é muito desesperador, cara. É, deve ser tenso pra caralho. Nossa, é muito bom. É um dos novos modos do Halo que, cara, é bem divertido. Beleza, então chega de Halo, mas não chega de Bungie, né, cara? Porque uma coisa que tirou bastante o beta do Halo Reach de perspectiva, né? Tava todo mundo, beta do Halo Reach, beta do Halo Reach. Aí a Bungie anuncia que fechou um contrato 10 anos com ninguém mais, ninguém menos, que a estrela da morte do mundo dos games, a Activision, né, cara? Olha, cara, eu tô com muito medo da Activision. Eu tinha medo da Blizzard, mas quando a Activision comprou a Blizzard, cara... Tá todo mundo indo pro Darkseid, cara. Tá todo mundo, cara, abriu um buraco negro, ela tá puxando tudo. A Activision ainda vai comprar você, né? Vai. Cara, cuidado. Eu tenho muito medo, porque a gente tá pensando, todo mundo fica pensando, não, o Google vai dominar o mundo, o Google, uma merda, cara. O Google é do bem, né, cara? Activision é o Darth Vader, velho. Activision? Não, realmente, se é pra ser dominado por alguém entre Activision ou Google, eu abraço o Google na hora, velho. Foda-se o Google, Activision, tem a Blizzard, que tem o World of Warcraft, cara. Caraca. Que tem você, né? Activision agora, cara, você tem noção que, tudo bem, com o lance lá do Zampella e do Ash lá, os caras da Infinity Ward que saem, a Infinity Ward talvez não seja mais o que era, mas ainda é Infinity Ward. Então, uhum. No momento, a Activision tem, de longe, disparadamente, as três maiores desenvolvedoras de qualquer coisa online que existe no mundo, cara. Que droga, hein? A Blizzard, a Bungie e a Infinity Ward. Tudo bem que é o seguinte, a Bungie não foi comprada pela Activision, não faz parte da Activision. A Bungie ainda é um estúdio independente, só que eles foram... independente entre aspas, né? Porque... Não, mas olha só, Cara, é a mesma coisa que você assinar um contrato com o diabo, cara, sabe? Você vendeu sua alma, já era. Exato, isso a gente vai ver depois de um certo tempo, porque o que eles dizem é que esse contrato é só pra divisão dos lucros, digamos, né? Do que vai vir, porque a Band ainda é a dona... A Activision vira uma investidora, tipo a Disney com a Pixar antigamente. Tipo a própria... O que a EA faz atualmente com o EA Partners, né? Que ela não absorve a empresa, ela só financia o projeto e divide lá os lucros. É como a EA com a Valve. Publicando o Left 4 Dead no PlayStation. Isso quer dizer, né, que os caixistas perderam, porque agora nunca mais você vai ver um exclusivo pra Xbox da Bungie. Não necessariamente, cara, porque, ó, no meu caso, a Valve com a EA é exclusivo o jogo pra Xbox. Não, sim, mas Left 4 Dead. Nós estamos falando de Activision. Sim, mas é que nos próximos 10 anos, a Bungie, ela vai se concentrar nesse projeto pra Activision. Acho que tem uma parada de... Ela não vai poder desenvolver em first party pra Microsoft, tanto que a gente sabe que os próximos Halos que houverem, e acredito que haverão, serão desenvolvidos por outros estúdios da Microsoft, já que o Halo ainda pertence à Microsoft. Não é uma franquia da Microsoft. Exato. É, uhum. E eu acho que, pelo que a gente conhece da Activision, essa sede pro dinheiro deles, eles vão realmente querer fazer só multiplataformas, poder win, provavelmente. Com certeza, Activision. E daí vem a pergunta, né, cara, o que pode ser esse projeto que a Activision, que, assim, é uma das empresas que a gente tem historicamente mais mercenárias, assim, quero ver o dinheiro, quero ver resultado, o que fez a Activision assinar um contrato de 10 anos com a Band, cara? Deve ser um projeto inacreditável. Dinheiro, meu amigo, dinheiro. Aqui é capaz de ser, tipo, uma trilogia, alguma coisa do tipo, sabe? Que... Não, sim. Não, mas, sempre vai ser uma trilogia, sabe? O que eles falam, a Band, em entrevistas, eles não falam em jogo, eles falam em universo, sabe? Então, assim, ou é um MMO, ou é uma série de jogos, ou é uma franquia mesmo. Eles já pensaram na parada em forma de franquia pra tirar o máximo dinheiro possível, sacou? Uhum. Eles estão querendo fazer uma coisa grandiosa, assim. O problema, o que me incomoda não é ser franquia, porque, por outro lado, tem um lado positivo que eles podem ter mais dinheiro pra investir no jogo, sabe? Então, assim, por outro lado é bom, sabe? Porque os desenvolvedores vão ter mais recursos e tal. O que me preocupa é tipo assim, quando essa vontade de dinheiro deles passa os limites e faz que nem Modern Warfare 2, que tem a capa mais miserável de todos os tempos, sabe? Nojenta. Tem um papel e pronto, acabou a capa, sabe? Não tem nada do jogo na capa. Tem, velho. Você compra um jogo, sei lá, da Nintendo, sabe? Tem manual, tem, sabe? Tem altas coisas, adesivo, não sei o quê. O Modern Warfare não tem nada, sabe? É total assim, vão chupar, sabe? Tudo que der pra economizar e fazer uma parada mais barata. Mas isso nem é culpa da Infinity Ward, né? É culpa da Activision, de quem publica o jogo lá e tal. Uhum. O lance é que eu espero, pelo menos, que não seja um outro shooter sci-fi, FPS, nem um MMO, né, cara? Vamos torcer pra que seja uma parada nova, né? Uma parada diferente, uma parada... Alguma coisa que a Band já não mostrou pro mundo, né? É verdade. Pô, a gente tá cansado de ver Halo e FPS. Até eles próprios devem estar de saco cheio de Halo e FPS, né, cara? Por isso eles... Tipo, não que seja ruim. Halo, cara, é um jogaço. Mas eles poderiam concentrar em outra coisa também, né? Sim, e você vendo assim, cara, a Band, na época do Xbox, né, cara, ela fez o sistema online, o sistema de lobby, de matchmaking. Nossa. Que é superior a jogos que estão saindo hoje, sacou? Então, uhum. É um pessoal que tem um know-how de jogatina online, cara, como poucos, né? Então, dá pra esperar muita coisa aí desse contrato, né? E só dá pra saber que não vai ser Halo e que a Band ainda é um estúdio independente, né? Verdade. É, até ela se converter totalmente, né? Bom, e ainda falando de Activision, né? A Activision anunciou essa semana que o próximo Call of Duty já tá em desenvolvimento. Já tem data de lançamento, né? Esse Call of Duty, ele vai ser desenvolvido não pela Infinite Ward, né? Como aquele esquema que os Call of Duty pares, eles eram desenvolvidos pela Infinite Ward e os ímpares pela Treyarch. Então esse, tecnicamente, seria o Call of Duty 7, né? O sétimo, exatamente. Pois é. O novo jogo, ele vai ser... Ele se chama Call of Duty Black Ops e ele vai mostrar o nascimento de um esquadrão de operações especiais do Exército dos Estados Unidos. Vai ter fases em lugares como Vietnã, Cuba e, olha só, o Ártico. Olha só, é interessante que eles estão... Treyarch finalmente saiu da Segunda Guerra, né? Então agora Call of Duty e Medal of Honor não são mais jogos de Segunda Guerra, finalmente. Finalmente, cara. Finalmente eles, sabe, passaram desse período. Call of Duty da Treyarch, né? Porque o Modern Warfare já não era há muito tempo. Pois é, já não era desde 4. Mas o último, né, da Treyarch, que foi o World at War, voltou pra Segunda Guerra. E esse ele vai se passar lá pelos anos 70, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, essa parada aí. Vai ser entre 59 e 75. E trilha sonora até especial aí pra época. O que é uma merda, porque eu não aguento mais ouvir aquela porra daquela música do Creedence, Guerra do Vietnã. Vai ter a porra do Paint Black do Rolling Stones, mas com certeza, cara, tudo que tem em Vietnã toca essa boia, que nem filme de surf, sabe? Tem aquela... Miserable. Cara, impressionante, velho. Eles têm a trilha padrão, sacou? Não tem outro. E droga, né? O que eu acho interessante é que esse novo Call of Duty, ele vai ter um personagem principal, né? Que se chama Frank Barnes. Pô, se você olhar os outros jogos, geralmente você não tem personagem principal, você tem um esquadrão, né, cara? Eu não sei como é que vão fazer isso, porque, por exemplo, até o Modern Warfare, tudo bem, você tem alguns personagens principais que você joga, mas você é só mais um no meio da multidão, sabe? Sim, você geralmente joga com mais de um, né? Esse aparentemente é um só que você vai jogar. Eu acho que até ele vai encontrar como criou, né, esse esquadrão tático americano, ele deve ser muito mais stealth, sabe? Não deve ser aquelas guerras, 1 milhão de de soldados pra um lado, pro outro, explosão em todo lado. Deve ser alguma coisa de batalhões menores, concentrados e invadindo certos locais. Até pelo nome, né, cara? Black Ops é exatamente esquadrões infiltrados, né? Secretos, operações secretas. E você vê pelos lugares que eles falaram aí, Cuba, né, cara? Cuba nunca teve uma guerra em Cuba, mas vai ter cenário em Cuba, então vai ser uma parada aí infiltrada, mas, secreta. Ó. É, porque Cuba sempre tem uns boatos das infiltrações norte-americanas. Uhum. Exato, é. Parece ser bem interessante, né, cara? Fugindo um pouco desse escopo aí de esse negócio de guerra, né? Sabe? Coisa menor. Exato. E eu acho legal que, assim, a Treyarch, ela sempre teve na sombra, né, da Infinity Ward aí, porque a Infinity Ward foi a que fez os melhores jogos e a Treyarch nunca teve uma reputação muito boa com o Call of Duty 3 e aquele que foram os que ela desenvolveu antes do World at War, que não foram tão bons. Mas no World at War ela mostrou que ela sabe fazer uma parada épica também, embora fosse com um tema que o pessoal não tava interessado, principalmente depois do Modern Warfare. Mas foi um bom jogo, cara, com o Call of Duty 5. Foi um bom jogo. E eu acho que agora é a hora dela, agora que a Infinity Ward tá meio fraquinha aí, das pernas, né, sem os líderes dela e tal, é a hora dela mostrar pra que ela veio, né, cara, se ela... Na hora dela brilhar, né? E isso vai ser muito em breve, porque a data de lançamento é em 9 de novembro desse ano, pra PC, PS3 e Xbox 360. Sim, é como eles estão fazendo desde há muito tempo atrás, né, um ano Infinity Ward, um ano Treyarch, um ano Infinity Ward, então pode aguardar que em 2011 nós teremos Modern Warfare 3 aí, desenvolvido pela Infinity Ward ou não, né, cara, pra Activision não interessa quem desenvolva. Interessa quem compra, né? No outono americano. E outra coisa, será que, como vai ter Vietnã e não mais Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter zumbis Vietcong, como nós tivemos zumbis? isso é interessante, no mínimo. Ou zumbis Sadans também. Eles lançaram um trailer de um minuto, de quase um minuto, bem teaserzinho mesmo, mostrando algumas cenas bem rápidas do jogo, que eu acredito que vocês podem ver no link aí. Olha só, nós estamos em maio, sabe o que significa? E nós não estamos em março. Que mês que vem já teremos E3! Ah, E3! Ui. Olha só, E3. Que saudade da E3, cara. Que saudade da E3, cara. O que a Nintendo vai apresentar esse ano? Será o ventilador de teto? Será... ventilador de teto, seria uma boa. Nunca se sabe, né, cara? É uma caixinha de surpresa, essa Nintendo. Uma coisa legal aqui, uma coisa que a gente já sabe com certeza é que vai ser o The Final Showdown dos controles de movimento da Microsoft e da Sony, né, cara? Uhum. Meu Deus, já tá esperando isso há muito tempo, né, cara? Somente tocando musiquinha do Europe. A Sony, ela chegou a apresentar, né, o PlayStation Move, né, já com o nome final, aparentemente. Na o quê? Na GDC, foi? Ou na DICE? Ah, foi na GDC. Na GDC desse ano, ela exibiu lá e mostrou alguns jogos com o sistema, porque ela já sabe que a Microsoft vai vir com dois pés na porta, né, cara? Nessa E3. Ela vai ter duas conferências, uma para os jogos de Xbox e mostrar os lançamentos de Xbox, e uma só pro Project Natal, né? Que não vai ser aberta ao público. Aliás, não sei se vai ser aberta ao público, mas não vai ser aberta a filmagem. Olha, ou seja, vocês, nós, né, réis mortais, vamos ficar sabendo só por texto depois. Droga, velho. Não vai, acabou o streaming de vídeo? Não, só do Project Natal. Project Natal, eles não vão liberar, sabe? Ah, tá. Vai ser uma merda, cara. Queriam muito saber o que eles estavam pretendendo. Tá, sempre vai ter um celular ou outro filmando ali, mas não é a mesma coisa. Pois é, vamos ver o que dá aí. Mas uma coisa interessante é que já foram divulgadas todas as empresas que vão ter suas bancadas e algumas vão ter conferências e pra exibir seus joguinhos lá na E3. São empresas pra caralho, não rola falar todas aqui, mas alguns jogos interessantes que vão ser mostrados com certeza na E3 desse ano. Olha só, da 2K Games, Mafia 2, da EA, Bulletstorm, aquele jogo da People Can Fly, que foi a empresa que fez o Painkiller em parceria com a Epic, né, que é a desenvolvedora do Gears, Jazz Jack Rabbit, do Shadow Kong, Dead Space 2, o Medal of Honor novo, da Konami. A Konami tem bastante coisa legal, cara, olha só, o Castlevania Lords of Shadow, que vai ser o Castlevania lá, 2D. Parceria da empresa espanhola em parceria com a Castlevania God of War. O que antes era chamado como o Projeto Mask, Project não Mask. Não é o 2D, então. É o God of War. Que tá bem maneiro, cara. Eu acho que dessa vez eles acertam. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Eu vou dizer que eu tô com o pé atrás depois de tantos... Tantas merdas, né? Ainda da Konami, Def Jam Rapstar. Eu não sei. Pelo nome parece um jogo de dança ou de rap, mas eu espero que seja de luta, de porrada, como os outros Def Jam. É uma estrela rapper, Rapstar. É, 99 Nights 2. Olha aí, um dos jogos que vieram no lançamento do Xbox 360. Muita gente jogou porque não tinha mais o que jogar na época e acabou sendo um jogo cultzinho aí. Pois é. Da LucasArts, Força Unleashed 2 e o Star Wars The Old Republic, o MMO lá da BioWare. E finalmente também, né, o remake de Monkey Island 2. Monkey Island 2, exatamente. É, Rock Band 3, cara, da MTV Games, olha aí. Cara, eu vou comprar assim. O que eles vão botar no Rock Band? Eles vão botar os mesmos instrumentos? Será? Mais música? Vai ser os mesmos instrumentos, mas alguma coisa que eu tenho certeza já, vai ser com harmonias, né, de até 3 vocais, como foi no Beatles, pra todas as músicas que couberem isso, que eu acho foda, caralho, velho, eu quero muito isso na minha vida. É, backing vocal é o que há. Backing vocal, não, caralho, cantar musiquinhas duetos, né? Né, velho, foda demais. Olha só, porque o Rock Band, atualmente, só dá pra uns 4, 5 pessoas jogar ao mesmo tempo, se você botar uma pessoa bater o pedal na cabeça. Mas, cara, agora dá pra botar muito mais gente na banda, né? Você vai vendo, assim, você vai jogando o Rock Band 2, você vai pensando, cara, no que eles podem melhorar de interface e tudo mais, e tem coisa pra melhorar, sabe? E tem umas coisas pra melhorar que deixariam o jogo fodástico, assim. Então eu tô muito esperançoso pra saber o que eles vão colocar, especialmente o que eles vão trazer de música nova, porque como eles trazem tanta coisa como DLC, pack oficial, né, que vai vir junto com o jogo, vai ter que ter muita coisa bombástica. Eu tô supondo aí Led Zeppelin no mínimo, velho. Tem que ter alguma coisa desse tipo. Cara, o problema não é eles trazerem ou não Led Zeppelin, o problema é ele aceitar trazer. Pois é. Ele não libera as coisas dele. Exatamente. Vamos ver se eles conseguem um contrato aí, né? Não, isso seria legal também, novos modos de jogo, né? Pra poder dar até algo, uma experiência nova. Exatamente. Da Microsoft, vamos ter Fable 3, o Gears 3 e o Halo Reach, além do Project Natal, claro. Fable 3, cara, eu tô muito... Os três grandes da Microsoft, né? Diga-se de passagem, os três grandes franquias que mais marcaram no Xbox. Gears 3 é uma coisa complicada de se imaginar, cara. Você viu o trailer? Por quê? Muita poeira. A ideia é que Gears é um jogo agressivo, né? Testosterona, parado. Uh-huh. Então, assim, a ideia é sempre ser mais agressivo, sabe? Do primeiro pro segundo, agressivo. O primeiro já é muito agressivo, velho. Primeiro pro segundo cresce mais ainda. Sabe, do segundo pro terceiro, não sei, velho. Que... Tipo assim, não, cara, não vai ter, não vai ter tela... vai ter uma mulher. Não vai ter tela de logo de empresa, não. Vai ser o Marcos gritando na sua cara, com a cara dele na frente da tela. Ah! Não, o Fred, veja o trailer, porque você vai ver que tá mais agressivo, sim. Tá fora. Não, deve tá, cara. Eu não sei como, mas deve tá, cara, sim. Cara, aquele trailer é muito triste, cara. Eu quase chorei. Tem com uma mulher lá, a parada conseguiu ser menos agressiva. Ainda tá mais agressivo. Uhum. Cara, mas assim, mas sempre foi assim, né, cara? Sempre foi aquele contraste dos trailers que mostravam igual de Gears of War, que era aquele lance, aquelas cenas assim, sabe? Tudo destruído, futuro pós-apocalíptico foda, e aquela música calma. Meio em câmera lenta, né? Sempre foi assim. E homens malhados, fortes, suados, em armaduras, né? Se abraçando. E mal-humorados. Cara, e com caixas de som no peito. É muito pode crer. É muito testosterona, velho. É cinza bombada. Não, total, cara, total. Olha só, da Namco Bandai, além dos Dragon Balls e Narutos aí, que sempre tem. Cara, Dragon Ball, né, velho? Que droga. É. Um jogo que eu tô esperando muito aí da Namco Bandai, o novo Splatterhouse, né, cara? Que eles finalmente vão mostrar, saiu um trailer recentemente. Cara, se esse jogo não for foda, eu vou ficar muito decepcionado, porque o trailer tá muito maneiro. A Warner vai ser mostrado o Fear 3, o Lego Harry Potter e o Scribblenauts 2, olha só. Eu espero muito que no Scribblenauts 2 eles consigam arrumar a jogabilidade daquela merda. Né? E, cara, é só o que fudia o jogo pra mim, cara, era a jogabilidade. Se controlar no direcional já tá bom demais. Ah, já tá ótimo, cara. Claro, né, cara? Esses são os jogos anunciados. Então a gente pode esperar muito mais coisa de jogos surpresas, né, cara? De jogos não anunciados. Sempre tem, verdade. Claro. E a gente pode, talvez, esperar o que merda a Nintendo vai fazer com, né, o... que é? O Vitality Sensor, né? Vamos lá, passam suas apostas. Cara, eu aposto no ventilador de teto. Vocês apostam em quê? Sabe o que eu aposto? Eu aposto que eles vão ignorar o Vitality Sensor, sim, e fingir que nunca... Seria muito maneiro, velho. Seria muito foda. Pô, você conseguiu de alguma coisa com o Vitality Sensor desde 2003, do ano passado? Foi muito engraçado, né, cara? Porque eles mostraram e falaram, criem alguma coisa, vocês, olha, nós temos isso. E ninguém deu a mínima, cara. Ninguém, cara. Todo mundo, aquele foi motivo de piada, e acabou, sabe? Morreu. Nunca mais ouvi um A sobre o Vitality Sensor. Eu acho que vai estar aquela expectativa, né, aí na feira, assim, né, aquele silêncio. Aí do nada, cara, vai acender a luz assim e vai entrar o Miyamoto pedalando uma bicicleta branca. Tá ligado? Aí vai começar com essas conversas de Wii Bike, aí você põe o Wii Vitality Sensor pra você ver como é que tá seu coração, não sei o quê. Minha teoria é essa, velho. Olha só, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é 3. Zelda vai ser mostrado. Ah, é verdade. Que seja uma imagem que nem eles fizeram com o Metroid de 2008, mas com certeza vão mostrar o Zelda, e eu acho que 2011 nós teremos o novo Zelda aí do Wii. Eu acho que eles já devem anunciar um console novo. Não, eu acho que... Falar de protótipo, alguma coisa assim, cara. Eu acho que o Wii já deu o que tinha que dar e a Nintendo já tem que fazer uma coisa nova, sabe? Tem que ver que as vendas do Wii tá só abaixando, porque é aquela coisa que a gente falou, não tem mais gente no mundo. Que... Tu vê que nem sai jogo mais assim, esperado. Só sai título da Nintendo. Tá mais abaixando, velho. No Natal, de ano, o Wii vendeu loucamente, cara. Não dá pra entender de onde eles tiram isso. Mas agora vai sair os controles de movimento da Microsoft, da Sony. E, cara, o Wii vai... Agora vai virar novidade os deles, entendeu? O Wii já deu o que tinha que dar, cara. Não vai dar mais. Mas o problema é o seguinte... Ele venda tanto depois de sair os controles de movimento das outras... Se eles anunciarem Zelda, eu acho que eles não vão anunciar videogame novo, porque vai estar em contradição, sabe? Eu tenho essa impressão assim. Então eles anunciam que vai ser pros dois consoles, como foi... Eu acho que já deve anunciar que vai sair pro próximo, entendeu? Ou isso. Eu acho que eles já deram uma cagada foda em anunciar o Nintendo DS 3D antes da E3, porque eles tinham acabado de lançar o XL lá. Nem isso, velho. Faz a porra do DS parar de vender, cara. Mas vendeu que nem água a porra do DS XL lá. Cara, isso é doentio, né, velho? Como que a Nintendo chegou nesse ponto de conseguir vender tão bem as coisas? Dá pra entender, cara. DS... Ela DS, vai ser legal, cara. Vende e é inacreditável. Vamos ver, cara. Eu acho que a Nintendo só vai se preocupar mesmo em correr atrás quando ela vê que, tipo, ela perdeu mesmo esse mercado. Porque, de todo modo, o Wii, cara, até hoje... A Nintendo, desde o lançamento do Wii até hoje, ela lucrou sempre todas as vendas de console, ao contrário da Microsoft e da Sony. Ela vende o Wii acima com margem de lucro. Ela vende o Wii com margem de lucro, desde a época do lançamento. E o Wii, dos três consoles, foi o único que não teve redução de preço até hoje, cara. Até fucking hoje. E ele ainda é o mais barato. Oh, o preço de custo pra eles produzirem um Wii hoje em dia deve ser tipo 80 centavos. E ele não abaixa de preço lá, não. É uma parada ridícula. Então, assim, a partir do momento que a Microsoft e a Sony lançarem um bundle aí com o Project Natal, com o PlayStation Move, a Nintendo fala assim, o meu custa metade do que já custava antes. Quero ver quem que vai comprar, sabe, a vovózinha casual lá. A vovózinha casual. Ela não vai comprar um PlayStation 3, vai comprar um Wii, cara, que é muito mais barato e, porra, os jogos são mais baratos, sabe? É, porque o público não entende, né, cara? Porque, porra, é o videogame que você tá comprando aí, o Wii, é o hardware do GameCube, né, cara? Que tava encalhado lá, eles, pô, vamos fazer isso aqui, uma coisa de dinheiro, vamos transformar o prejuízo em fortuna. E o pessoal que compra o videogame pelo PlayStation Move, pelo Project Natal, é o pessoal que não entende dessa parada mesmo, né, velho? Uhum. Porque... É o pessoal que compra o Wii. Exatamente. Mas eu vou te falar que, assim, o vovó casual, ela pode comprar o Project Natal, velho, porque o Project Natal, ele é atraente, sabe? Porque, assim, quando... Cara, sabe? Você não usa o controle, e isso chama muita atenção, velho. Além do público casual, cara, a Microsoft vai estar tá ganhando o público dos aleijados que não podem segurar controle, olha só. Não, sério, cara, eu vejo assim, tipo, que eu já assisti matérias passando na TV, assim, sobre o Projeto Natal, com pessoas que não acompanham o videogame, sabe? E, tipo, elas ficam maravilhadas com aquilo, sim, tipo, é de ver o olho brilhando, né? Sabe? Exato. É. Não, realmente, né, cara, pra gente, assim, é bizarro você pensar que um controle de videogame não seja uma parada intuitiva, né? Mas não é, pra quem não tá nessa... Exatamente. Ô, Fred, tem tanta coisa nessa vida, né? Tem tanta coisa, né, cara? É. Ok, então, pra fechar, Diego, nós temos um boato de um novo jogo bem interessante aí, é isso mesmo? Boato não, eu quero que seja verdade, cara. Cara, um sonho, né? finalmente, eu acho que minhas preces foram atendidas. Parece que vai sair, cara, finalmente um Castlevania HD pros ambientes online, tanto da Microsoft quanto da PSN. Pelo menos, quer dizer, por enquanto parece que só foi confirmado pra Xbox Live. Né? O rumor que foi feito foi pra Xbox Live. Caso não é rumor, cara, porque já tem imagem, já tem tudo, sabe? Então, mas o que mais chama atenção é que a além de jogabilidade tradicional 2D, né, que ficou marcada com, principalmente com o Castlevania Symphony of the Night, né, vai trazer um co-op de até 6 pessoas. Olha isso, cara. Olha só. Isso é, olha, isso é muito. Não, e assim, orgasmos múltiplos na imagem que tem o Alucard, a Chanoa e o Soma Cruz. Tipo, o Soma Cruz, ninguém se importa, mas, pô, Alucard, Chanoa! Não, pois é. E eu achei interessante porque você já tem um co-op no Castlevania, que é aqui, Quartet of Ruin, que você pode jogar com duas pessoas ao mesmo tempo, sim, não é separado. Só que, acho que você fica preso na mesma tela, se eu não me engano, não? Sim, sim, né? Não pode ir pra não ter dessa de separado. Tá. Nesse não, cara. Nesse você vai poder estar vasculhando um pedaço do mapa, enquanto o outro vai estar vasculhando outro pedaço do mapa, porque tem uma função no controle que você aperta e você visualiza o mapa inteiro, sabe? De uma vez só, e você vê onde é que estão as outras pessoas. É quase um MMO. Muito foda. Mas até agora a gente tem o Soma Cruz, o do Eye of Sorrow, Dawn of Sorrow, o Alucard, do Symphony of the Night, a Chanoa, do Horde of Ecclesia, o Jonathan Morris e a Charlotte Aulin, do Portrait of Ruin, e por enquanto tá faltando um Belmont, né? Esse último personagem ainda não foi dito. Eu chuto que vai ser o Richter, que o Richter é o Belmont que mais marcou, né? Eu espero que eles não criam um Belmont novo, eu espero que eles tragam um Richter mesmo. Se eles trouxerem, sei lá, um Simon aí... É, o Simon pode ser também, né, cara? O Simon tem muito sucesso, mas... Vamos ver. Ah. É, tipo assim, você vê que eles estão um pouco se fudendo pra cronologia, né, cara? Porque Chanoa, Alucard, Soma Cruz na mesma... Não, eu espero que não tenha história, sério. Eu espero realmente que não tenha história. Eu espero que seja caça-níquel por caça-níquel, o jogo vai ser divertido. Se tiver história, vai cagar tudo, né? Tem uma história muito maneira. É, vamos ver, vamos esperar aí pra ver, tipo, qual é que é. Então chega de notícias de games. Se tudo der certo e os nerdropianos não acharem uma merda, nós talvez voltaremos semana que vem para dar mais notícias de games pra vocês, queridos. Uhul. E é isso aí, então. Provavelmente até semana que vem. Eu tô sabendo que o Diego tá nesse podcast que a gente tá participando nesse momento. Pois é, por acaso. Fui convocado ontem, quase 1h pra gravar. Estou aí, falando porra nenhuma, porque eu não entendo nada de quadrinhos, cinema, de televisão. Mas a gente faz o que pode. Mais de games. Ah, mas isso é default, cara. Eu fui sem entender nada também e tava lá, sabe? Não, né, cara? Mas tudo bem. Então, valeu. Então é isso aí, gente. Essa era a nossa surpresa e daqui pra frente nós pretendemos ter o pessoal do Download comentando as notícias de games toda semana. Toda semana. É isso aí. Além dos nossos comentários ridículos, nonsense, agora tem os profissionais falando sobre o mundo dos games. Como a gente sempre fala, né? Como é bom ter alguém que entende. Nada como profissionais falando o que sabem, né, cara? Então vamos agora para quadrinhos. Quadrinhos. Mr. Sandman. Daí, pra quem é fã do Neil Gaiman, está finalmente chegando ao Brasil mais um livro dele, né? O livro Cemitério, pela editora Rocco. Na história, o jovem... Não é esse Rocco que você deve estar imaginando. Até porque se foi a editora Rocco que todo mundo está imaginando, é uma sacanagem do cacete, A Rocco é a mesma editora do Harry Potter, né? Isso. Então, na história, o jovem Nin, ele é criado pelos fantasmas e outras criaturas que habitam um cemitério após seus pais serem assassinados. Já adolescente, ele tem uma chance de desvendar o assassinato e capturar a estranha figura que matou a sua família. É uma homenagem lúgubre de Gaiman, desde o título O Livro da Selva, de Rudyard Kipling. Meu Deus. O legal é que foi disponibilizado o preview do livro, né? Em PDF na internet. Tá aí o link aí. E aí, alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém está animado? O Sussi dormiu de novo, quer ver? Ele ganhou o prêmio Hugo, né? Será que aquele Hugo que a gente ligava lá, não tem chororô, seu jogo acabou? Puta, jogue pelo telefone! Não! Não tem chororô, seu jogo acabou. Exatamente. Nossa, não tem nem o que falar dessa notícia. Próxima! Na E3 do ano passado, né, foi revelado o trailer de Star Wars The Old Republic. E no vídeo, né, tem um guerreiro Sith que aparece atacando o Templo Jedi. Agora, finalmente, são revelados os detalhes quem é esse vilão, né, e a BioWare resolveu falar. Na verdade, é o Darth Malgus, personagem que tá ganhando até seu próprio romance, que chama-se Deceived. O livro, que é escrito pelo Paul S. Kemp, vai sair agora em dezembro, lá pela editora Del Rey. Vão poder conferir a capa aí logo no post do Nerdrops. E tá chegando agora no segundo trimestre de 2011, né, então vocês vão ver quem que é o cara, que é igualzinho o Darth Vader, né? Cara, eu gostei dessa descrição de MPO aqui. Game online para multidões. Eu nunca tinha tinha lido isso, cara. Sério, desculpa. Nossa, cara. Que trash, Joe. Isso é trash pra caralho. Game Online para multidões é ótimo. Cara, eu não sou muito fã de MMO, cara. Então eu nem tenho muito o que falar dela, sabe? Eu acho que tem muita gente esperando, né? Esse MMO de Star Wars agora aí, mas vou dizer que pra mim é o whatever total. Mas será que isso aí não é forçar demais? O quê? Ah, mas o que que não está no Star Wars não é forçado demais? Ah, não, cara. Pô, trata-se de Darth Malgo. Você pega a imagem do cara, pô, é o Darth Vader sem capacete, velho. Eles tinham que mudar alguma coisa, né, cara? Podia ser igual. Não, eu sei, mas, pô, tem tanta necessidade de você fazer algo forçado assim? Não podia colocar um outro vilão com outro background? Tem que ser o cara igualzinho o Darth Vader? Eu acho que o universo expandido de Star Wars, acho que é o maior universo expandido que tem de qualquer série, entendeu? É monstruoso. Então, eles botam aqui pra você matar o Darth Vader, que você não consegue matar porque tem que seguir a cronologia dos filmes, entendeu? E é mais um caça-níquel, não tem jeito. Isso aí é mais dinheiro pro tio George Lucas ganhar dinheiro, enfiar os bolsos de dinheiro com mais um filme, um jogo, uma série. Aquela série vai sair? Vai sair, já tá ajeitado, já pra sair pra 2012, se eu não me engano. Vai sair animada, que vai mostrar depois do sexto filme, né? E vai ter a live action, que vai mostrar entre o terceiro e o quarto. É, que nem o Oliver já falou várias vezes aqui, né? Se o George Lucas escrever Star Wars numa pedra, vende que nem não sei o quê. Só que eu acho que ficou forçado demais aí ter esse personagem, tudo bem. Ah, um romance, ah, legal. O que vai mostrar? Que ele entrou em duelo com o mestre dele num planeta vulcânico e ele teve os membros amputados e agora usa o sabre vermelho. É que nem você falou, o universo expandido é tão rico, então por que você precisa colocar um cara desse naipe que é igualzinho o Darth Vader? Exatamente. É pra só pagar direito autoral pra um, porque senão vai ter que pagar direito autoral pra um monte de gente que já escreveu pra ele, entendeu? Exato. E é isso mesmo, eu sou Hanzins e vai tomar no c... Cara, mas eu sei lá, eu acho que talvez um jogo novo do Star Wars. Eu adorei o último jogo, né, que saiu do Star Wars. Qual foi mesmo, Diego? Aquele que a gente tem que derrubar uma nave no punho? Vou ser sincero, eu não sei. Acho que é Star Wars, não sei o que. É o Force Unleashed? É Force Unleashed, City Edition. Ah, eu já joguei um pouquinho. Cara, é muito maneiro você derrubar uma nave na mão, entendeu? Coisa que você não vê nos três primeiros filmes, né, que agora virou os três primeiros, né? Que a gente sempre escutou a vida inteira que o Jedi conseguiria destruir um planeta, né? Mas ele toma um choque, cai no negócio e morre, né? É complicado, sei lá. O que eu acho legal no Force Unleashed é que realmente eles abusam de usar a força, sabe? Uhum. Uma coisa que você não vê muito nos filmes, cara. Mas no Force Unleashed você aproveita muito esse recurso. Isso que é maneiro nele. É, eu acho, se fizer um jogo, o MMO, com base no Force Unleashed, eu acho que vai ser um jogo do caramba, porque você vai poder interagir com todo mundo, entendeu? Vai ser uma coisa legal. E Shadowlands, o crossover que vai reunir os personagens mais urbanos, né? Do universo Marvel, como Demolidor, Electro, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Cavaleiro da Lua, Punho de Ferro, entre outros aí, teve seus primeiros teasers divulgados pela Marvel. E alguns deles são realmente feitos pra confundir, né? E a gente vai deixar a galeria aí pra vocês darem uma olhada. Pô, o primeiro teaser, né? Ele é uma imagem do Homem-Aranha tomando um tiro no saco do Justiceiro. Tinha que essa máscara. Saco ou outro lugar, né, cara? É, onde ele convém, né? Cada um toma bola de gosto. Bom, no segundo teaser tem o Wolverine, né? Com a máscara do inimigo do Demolidor lá, atravessada nas garras e com uma carta enfiada no pescoço. Na terceira tem a Electra abraçando uma lápide, né? Escrito Demolidor. E no último teaser é o Motoqueiro Fantasma dando um regaço aí no Cavaleiro da Lua. O que mais deixou intrigado, né? Os leitores aí foi uma homenagem à famosa página do Frank Miller, que é a mão, né? Vermelha no túmulo do Demolidor, mas com os personagens trocados. Todas as imagens têm a frase: a batalha pela alma de Nova York. Shadowlands estreia em julho nos Estados Unidos em minissérie própria em 5 capítulos, por Andy Diggle e Billy Tan, e passando pelas séries dos personagens envolvidos. O que vocês acharam desses teasers aí? Eu curti muito o último, cara. É, o último tá do caramba. Oxe, muito maneiro. Tá bem louco, meu. Ah, eu achei o do Wolverine muito bom também. É, mas o Wolverine é padrão, né? É que o último ele tá bem desenhado, né, cara? Tá muito louco, meu. Acho que tá com acabamento melhor, né? Ainda bem que não é o Nicolas Cage, né, cara? Meu Deus do céu. Eu não curti muito o da Ela. Achei. Em comparação aos outros, tá fraco, sabe? É que todos estão num esquema mais HQ mesmo, né? E o da Electra tá meio mangá, né? Não que seja ruim, mas tá bem diferente dos outros, né? E é isso aí, o link vai estar no post. Quem quiser conferir aí, dá uma olhadinha. Mercenário, lembrei. Mercenário é o nome do cara. É o certo, mano. Mercenário. Que diferença, hein? Que pariu, é. Mas em inglês é o quê? Tipo, bullseye? É, acho que é bullseye, isso mesmo. Bullseye. Bullseye. Então dá pra confundir mesmo. Isso aí. É. Superman. Miscelânea. That's an old song, this is a new song. It's Evolution, baby. Evolution. coisas que os saudosistas dos anos 70 e 80 mais sentem falta, né? É a arte que eram feitas nas capas, em cartas dos LPs. E hoje em dia as versões de colecionador de CD e coletânea oferecem artes excelentes, mas a preços muito caros, né? É, Júnior, você sente falta? Não, cara, eu não sinto falta de LP, não. Nem da qualidade dos graves? Você não sente falta? Não, eu não sinto falta não, cara. Aquele negócio era imenso e se caísse no chão quebrava. Bem, aí aproveitando isso, né, o ilustrador nostálgico, né, o Cliff Chiang, ele resolveu homenagear duas de suas paixões, o LP e os quadrinhos. Então ele usou as artes originais dos álbuns e refez com personagens das HQs, né? Então ele já trabalhou na DC e também no selo Vertigo, que também é da DC. Então ele fez, assim, a capa da Flashdance, ele refez com a Elektra no lugar da atriz original. O Clube dos Cinco, ele usou o pessoal do Teen Titans. Pariu, né? Teen Titans. Olha só o elenco. Só eu e bucha. É tudo bem. No lugar do Prince, né? O famoso Purple Rain, tem a Batgirl com aquela motinha mais do que chamativa, né? Não, e o cara foi filho da puta, botou um Batman viado de munhecando na escada, né? Uia, é mesmo, olha lá, cara, que da hora. E a Vampirella, a famosa capa do Duran Duran, cara, o Blood. Cara, quem viveu nos anos 80 e não viu essa capa em algum lugar, não viveu nos anos 80. Acho que até em novela da Globo ela apareceu de alguma forma. Certeza, cara. Pô, não dá pra negar que o da Vampirella e o da Batgirl... Pô, da Batgirl tá muito engraçado, cara. Não, da Batgirl, do Jovem Titãs, tá com qualquer coisa, entendeu? Puta que pariu, né? O Ricardito lá atrás, o... Como é que é mesmo? É Aqualab, né? Qual é o nome? Aqualed. Do... Aqualed. Puta, com posicinha de, sei lá, menino emo... Pré-emo, entendeu? Sei lá. De apanhei, né? De apanhei. É. E essa biscate escola... maravilha aí? É a Moça Maravilha. Ela é o quê? Sobrinha? É irmã. Pô, ela virou... Porra, ela virou... Essa menina já virou tudo já na... Ela possível. Já até... Agora acho que tá grávida. Teve filho, já teve, fez tudo já. Com certeza ela já fez tudo, tá grávida? Mas ela, desde a época que eu acompanho quadrinho, que eu parei de ler há muito tempo atrás, acho que eu já tinha perdido os poderes, ganhado os poderes, virado Lanterna Verde, desvirado Lanterna Verde, virado Dark alguma coisa, que era uma tropa tipo do Lanterna Verde, só que é uma tropa mais tecnológica. Já tinha virado tudo, cara. Tinha virado tudo. E ela depois começou a usar aquele uniforme preto, cheio de estrelinha. Ah, já sei qual que você tá falando. Já sabe quem é que tem, né? Então é ela. Momento Sofá. Chegou o tão esperado Momento Sofá. Todo mundo espera, né? É especial o Momento Sofá pra muitas pessoas. Ainda mais pra mim, que agora eu tô no chat do Roulette e peguei uma doida que tá fazendo tudo o que eu quero no chat. Tá demais, tá demais. É, eu tô levando a gravação a novos níveis. Mas pra quem não sabe, o Momento Sofá dessa semana tem aí uma das atrizes do seriado Glee, que é, pra quem não sabe, é a loirinha burra, né? Ela chama... Heather Morris. São apenas 3 fotos, mas a menina já mostra o que veio, né? 3 fotos deliciosas, né? A menina é linda, muito gostosa, cara. E vocês viram as fotos aí? O que, que vocês acharam? É, rapaz. Ó, o Diego também tá com namorada perto, ó. É, todo mundo começa a comprometer. Ah, vá, bando de cagão. E cara, muito gostosa. Eu, depois disso daí, comecei a ver o seriado com outros olhos, viu? Belas estrelinhas, hein? Então, pessoal, esse foi o nosso 43º Nedrops. Ficamos aqui os agradecimentos ao Júnior do Baú Pirata e ao Diego. E cada um pode pedir a sua música dentro do nosso sacrossanto preceito do aniversariante. Cada vez que ele fala isso, ele melhora. Bom, como eu venho da área de games, então eu vou pedir, acho que, sei lá, acho que a minha composição favorita de todos os tempos dentro do mundo dos games, que é a Sticker Brush Symphony do Donkey Kong 2. Alguém conhece? Te vira aí pra achar. Lá, os caras estão elaborando, hein, mano? Eu mando pra você, cara. A música é foda. Por favor. Melhor ainda, eu vou pedir ainda a versão que foi feita pro Serious Monkey Business, que é um CD do OC Remix, que foi essa música remixada, sabe? Não é nem remixada, acho que é reinterpretada, sabe? Que ficou muito, muito bom, cara. Quem conhece a Sticker Brush Symphony original vai achar sair melhor ainda até. Eu vou até mandar pra você não ter que procurar, fica tranquilo. E eu não sei, eu vou lembrar da Campus Party aqui, junto com o Sucio lá, que ele ficou cantando lá pra gente, tá chovendo homem. I Rain Man. Caraca! Depois dele tirar a foto do saco dele e ficar mostrando pra todo mundo lá, ele ficou cantando essa música, completamente bêbado. Caramba! Ainda bem que eu não fui no Campus Party, velho. É, você não viu a dança do Bosch que ele fez pro Jabu, que tem gravado aqui, que vai ser lançado ano que vem. Você vai mais meia hora. Ô, rapaz, imagina, você não tem noção de como ficou o negócio. Então é isso aí, dúvidas, sugestões, reclamações, podem se mandar para nerdrops@nerdrops.com ou nerdrops@gmail.com. E até o próximo programa. our weather girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to we better go. Hurry up. Tivemos um caso homossexual, né? This call is being recorded. Meu Deus do céu. Você viu que eu até arrumei o português, né, cara? Morar em São Gonçalo com 17, fiquei lá até os 24. Aí voltou na idade do abate. Pois é, aí eu me decidi, né? Não quero isso pra mim. Na hora de alisar o bico da teta? Não, na verdade, cara, com 24 anos você tem que enfrentar todas as grandes durezas de frente. Não pode dar as costas pra nenhuma, né, cara? E é isso que torna a idade tão perigosa. Diego, se abre mais com a gente. Ó, você viu? Fez até o um barulho de porta. Tá enferrujado, hein, parceiro? Vamos começar que então? Barra, rapaz, cara. Receberam a pauta aí? Nossa, que isso? Carol saiu do pé. Ah, tá. Também você? Você me fecha a janela, a porta e peida? Você quer que ela fique aí também? O peido ela tá acostumada, não aguentou a mistura peido e funk. Aí não dá. Né? Aí não tem amor que a segure, né? Não fala mal de funk, o Júnior era carioca. Ô, Júnior, desculpa, eu curto funk pra c. Adoro. Coitado de você, né, cara? Por default, o carioca ama funk. Não. Tem com você não. Para com isso. Aí o cara vem falar de mim, que assistiu o filme 2 dublado, e o cara fala, e o cara me diz que assistiu o 2 e se reconheceu os Jonas Brothers. Não reconheci, eu li que era o Jonas Brothers. Na legenda, você leu? Não. Pois é. Eu sou fã do Jonas Brothers, vai ser presidente dos Estados Unidos. Junto com o KLB. Escutei um barulhinho de porta de armário se abrindo aí, ó.